abbiamo appena passato una totalmente qua. Senti, aliás, c'è una posizione 1295, Lima Romeo Romeo. 2454. Salvador, papapapa, Lima Romeo Romeo. Passando Duna, 2000 pés. Gente, Lima Romeo Romeo, continua a aproximação, confirmando o pouso, pista 1-0, prossegue 1-7. Se autorizado, cancela da presente, pista 1-7 com base pela direita. 2-5-9. Reporte próximo para o táxi, né, 2-5-9. Já reportado. Plano IFR cancelado aos 2-9, base pela direita, reporta final 1-7, Lima Romeo Romeo. Base da pela direita, reporta final 1-7, Lima Romeo Romeo. Voo 567, boa noite. Após a rolagem do Boeing da companhia, ele mantém de 1-0. Após a rolagem, mantém 1-0, voo 567. Número 601, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite. Seguirá para o ponto de espera do 1-0 via pátio Indy Alpha quando lá chame a torre em 11895 Oceaner 6259. Pátio Indy Alpha 289 quando ponto espera 295 Oceaner 6259. Normativo, seguirá a aeronave da Gol que está do lado oposto do terminal 6259. Oeste do Gol. Solo Gol 1273 para o táxi 1977 no ano 3 horas de Oceaner Oceaner Campinas. Livre táxi, ponto de espera, dono zero. Indy Alpha, quando lá chame a torre, em 11895, uma boa noite no 273. Indy Alpha, ponto de espera, 1295, 273. Uno 567, vento 1, 10 graus, 9 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, 1567. nosso avião para o estacionamento, portão 2. Portão 2, aguarde para o push no 940. Atira a posição, aguardando para o push no 940. 3897, cruza 140, para o 340. 897, chama agora Recife no 251. Colar 233, controle 120, decima 8, bom voo. 108, obrigado, senhorita, boa noite. Lima Romeu, Romeu no solo 233, confirmando, Pátio. Saída Arbol, só 360. 360, do Lima, Romeu, Romeu, solo 33. Está no portão 02, está autorizado o pushback e acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, vamos lá, 4-0. Decolagem 9-0, volta 2-3. Uma 273, decolar 235, controle 120, decima 8, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Mantém pistola zero. Mantém pistola zero, Janeiro, 2 com 9. O controle só confirmando com 263, direita, direto da El. Na 6259, quando pronto, livre decolagem, pista no zero, vento 1, 10 graus, 7 nós. Livre decolagem, pista 10, 6259. 9-0 para táxi, 3 a bordo, 0 na Galeão, 3 horas 47. 83 a bordo? 183. 183. Sente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0. Via Indy Alpha, quando lá chama a torre em 1895, boa noite, no 940. Indy Alpha, ponto de espera, 1895. Zero no chama agora, Recife, ambos 5 decimal 1. NER 6259, decolar 238, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tá ligado, hein? 6259, chama 6259, só 360. 6259, 360, Nadael. Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Salvador, boa noite, bom 940, ponte perto da 1-0, pronto. Bom 940, boa noite, ali mantém pista 1-0. Dando 5-0, gol 2-3. Chama agora Recife no 251. 251, obrigado, senhor. Mata certo. A gente chama Recife, no 288, 260. 288, obrigado. 9940, decolar 243, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, boa noite. Boa noite, 940, decolou, passa 1400. 940, sobe 360, Rodel. 360, da presente da EL, 940. Minha 259 chama Recife no 251. 251, vamos lá. Muito boa noite, fiz seu voo no 884, descendo. 84, desce pra 2000, pés 1015. Confirma? Desce pra 2000, 1015. 2000, 1015, voo no 884. Salvador, Mande pra nós, está 3, Zona 97. Conexão 3, Zona 97, pronto, copy. Galinhão 3.6. Pronto, copy. Autorizado 3.6.0 para o Galinhão, uniforme do 10. Acorda pista 10, saída da EL, lida após lida bridge. Controle 120, decimal 8, responda 5435. Recife no 251. 51, vou na outra terra.